Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro e companheira da nossa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje e que nós possamos estar unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Sérgio Aguiar, esse é o programa de número 236, hoje é 16 de outubro de 2019. E nesse momento são 19 horas e 35 minutos. Tivemos aí um problema técnico, mas já estamos no ar. Falamos ao vivo nesta quarta-feira, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. E comigo aqui eu terei hoje o Francisco Mourão. No programa Visão Espírita, nós discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta com base nos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. E você que nos ouve, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço facebook.com/União Rádio Web. E deixe o seu recado, faça sua pergunta que a gente responde no ar. Sua participação é muito importante. Algumas datas para que nós possamos lembrar do movimento espírita. A data hoje é do dia 13 do 10, a data do desencarne de Miguel Viana de Carvalho, militar e grande tribuno espírita. No dia 15, ontem, foi o dia do professor. E 17 de 10 de 1841, tivemos o nascimento de Francisco Raimundo Everton Quadros. É um engenheiro militar e médium e foi o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira. E no ano de 59, nesse mesmo dia, foi fundado o nosso querido Centro Espírita Manuel Augusto Girão. Parabéns ao nosso querido Girão pelo aniversário. E no dia 19, é o aniversário do desencarne na Itália de César Lombroso, criminalista e observador espírita. Vamos então ao primeiro bloco do nosso programa. Mas antes eu vou dar uma oportunidade para o Francisco falar uma boa noite. Tudo bem aí, Francisco? Boa noite, Sérgio. Boa noite, Guilherme. A todos que estão nos ouvindo. Que Jesus possa, mais uma vez, estar entre nós. E, sem dúvida, que nós possamos nos deixar envolver pela sua paz e pelo seu amor. Que esses minutos que nós possamos passar no ar aqui realmente possam ser proveitosos para a nossa reflexão, para o nosso estudo, mas acima de tudo para a nossa melhora íntima, para que a gente possa ser mais feliz de acordo com o plano do nosso Pai. Muito bem, então vamos com o seguinte texto: Examina a própria aflição, que é o capítulo de número 10, sobre a reunião pública de 13 de 2 de 1959 e a questão 908. é do livro Religião dos Espíritos, codificado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Examina a própria aflição, para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. E a aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. E a aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Nossos comentários do Francisco. Sérgio, o texto é maravilhoso, né? É muito preciso, como sempre. Emmanuel destrincha um determinado tema de maneira muito profunda e objetiva, não dando margens para muitas dúvidas, né? Ao estar lendo e refletindo sobre esse texto, me chamou a atenção uma questão importantíssima que eu já ouvi falar muito, até por Haroldo Dutra Dias, no que se refere ao plano de amor que o nosso Pai tem para nós. Ele nos criou simples e ignorantes, mas de alguma maneira, ou de muitas maneiras, existe um plano para a nossa felicidade, para o nosso roteiro de desenvolvimento. E como é que nós achamos esse caminho? Nós achamos esse caminho através do olhar às nossas próprias imperfeições. Na medida em que conhecemos uma lei e passamos a conhecer a nós mesmos através das nossas imperfeições, nós teremos condição de reconhecer melhor as nossas necessidades de mudança. Esse texto é muito preciso nisso. Haroldo fala assim: cada imperfeição gera um sofrimento. Cada imperfeição corresponde, por uma lei natural, a um sofrimento. E aqui a gente pode, eu acho, ficar à vontade para substituir a palavra aflição por imperfeição. Porque, na verdade, são coisas muito parecidas. A imperfeição gera justamente essa aflição, gera esse sofrimento. Então, essa palavra aflição e sofrimento podem ser usados de uma maneira como sinônimos, né? E é muito bonito isso, como o Emmanuel fala, né? Então, eu vou pegar aqui uma imperfeição, né? Sem nenhum tipo de julgamento, né? A imperfeição da inveja. Então, a inveja vai gerar em nós em função de um desvio da lei, um sofrimento, que é o despeito. E esse despeito, obviamente, gera um desequilíbrio, gera um desconforto, que nos leva a um movimento de correção, a um movimento de retorno. Dentro daquela parábola maravilhosa, né, de Jesus, do retorno do filho, de retornar ao rumo, retornar à casa, retornar a praticar a lei. Então, uma outra imperfeição, preguiça. Então, qual que é o sofrimento daquele que é preguiçoso? Ele é rebelde, ele sofre, ele fica aflito por conta da sua imperfeição, que é a preguiça. E assim por diante. Então, se a gente for olhar todo esse texto, a gente tem aí um resumo, talvez, das principais aflições que carregamos em função das imperfeições que temos, por consequência, é só planejar quais são os talentos que nós vamos ter que começar a reconquistar ou conquistar de verdade, né? Então, nesse sentido em que Jesus falou, né, bem-aventurados os aflitos, Jesus nos convida a refletir de uma maneira muito mais profunda do que simplesmente o sentido superficial das palavras possa dar a entender. Essa aflição, na verdade, é um chamamento de consciência. Essa aflição é um desconforto necessário para que nós possamos darmos conta do nosso sofrimento e, quase que como um reflexo condicionado dentro de uma lei de conservação, fazer alguma alternativa, mudar de atitude. Né? Então, o texto é muito claro. E como a gente viu aqui no roteiro do programa de hoje, né, Sérgio? Tudo indica que a tônica da nossa conversa vai ser isso. Né? Se a gente for em outros trechos do Evangelho, isso me recorda também um outro trecho que é bem-aventurados os pacíficos. E paciência tem a ver também em contornar a aflição do outro, em contornar a imperfeição do outro. Né? Nós também nos tornamos aflitos por conta dos outros que também estão numa correção de rumo. E nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto muito bonito de um espírito que não me recordo agora, que se comunicou lá com Allan Kardec, mas me marca muito uma frase desse espírito que é assim: a vida é constituída de mil nadas, alfinetadas, pequenas alfinetadas que nós recebemos, mas que, na verdade, para o espírita cristão, isso deve ser considerado como uma pequeníssima parte de desconforto face às numerosas e incontáveis bênçãos e privilégios que nós já carregamos nessa vida. Claro, é um local de desconforto, é um local de aprendizado, é um local de aflição. Não vamos aqui dourar a pílula. Não, sem dúvida, nós passamos por momentos difíceis. Mas como é que o espírita deve olhar para essa situação? Ele deve olhar muito mais pelas bênçãos que já recebemos, pelos apoios que temos dos amigos encarnados, dos amigos desencarnados, da nossa saúde física, da nossa família, de tantos amigos que compartilham conosco a nossa jornada, que são pacientes conosco, que toleram as nossas imperfeições. Será que nós não temos um mínimo de condição de praticar um pouco mais de humildade e entender que, se de um lado temos aflições, temos muito mais bênçãos? Então, eu acho que é essa a mensagem, talvez seja esse o entendimento que essa lição procure nos dar. É muito interessante o teu comentário, Francisco, porque até para o ouvinte que nos pegou agora, na primeira coluna, as primeiras palavras mencionadas, então, aflição da leviandade chama-se insensatez. A leviandade é o comportamento que está causando o sofrimento da insensatez. E me chama a atenção alguns aqui, eu vou dar um destaque, você comenta comigo também. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. E o relaxamento aqui não é de relaxar tranquilidade, mas relaxamento de desleixo, de deixar... Falta de compromisso. Falta de compromisso com as coisas. É, faz com que você vá muito raso nos assuntos, em tudo que você se envolve. E isso vai gerando um comportamento evasivo. Por quê? Porque nem você consegue compreender o porquê do seu comportamento, o porquê que as coisas chegaram no ponto que chegaram, o porquê que você está vivenciando, o porquê que as pessoas estão dizendo que você está assim ou assado. Você não participou do processo, né? Tem um outro que também é similar a isso. A aflição da indiferença chama-se desânimo. E quando nós analisamos o comportamento de indiferente, alguém que não está querendo se responsabilizar ou não está pensando muito a respeito de alguma coisa, tanto faz, né? No jargão da indiferença, tanto faz o rio correr para baixo ou correr para cima. E isso vai trazer um desânimo, por quê? Porque vai criar um mecanismo de apatia. A indiferença vai gerar um mecanismo de apatia. E aí o sofrimento vem por conta da apatia. Por causa da apatia. E a apatia é a consequência. É a consequência da imperfeição. E exatamente é um círculo que a pessoa entra, Francisco. Ela entra na apatia, ela deixa de tomar atitudes, de ter comportamentos que afastariam o sofrimento. Exato. Que seria a correção. Seria a correção. É, uma coisa importante, né, Sérgio? Quando a gente olha uma lista dessa, né? Eu vou ler só algumas. Fanatismo, fuga, inveja, leviandade, indisciplina, brutalidade, preguiça, vaidade, e aí vai. Num primeiro momento, né? Eu tenho certeza que não é o que está acontecendo com os nossos ouvintes, mas num primeiro momento pode dar a impressão de que a gente vai falar assim, nossa, né? Não vai dar, não vou conseguir. Porque eu me considero ainda uma pessoa ainda... numerosas imperfeições, muitos defeitos, claro, por isso que eu estou entendendo que agora eu estou aflito e tudo mais. Mas o que, que é bom na doutrina? O que, que é bom na doutrina? O que é bom na doutrina, o que é consolador na doutrina é que, na verdade, a gente precisa primeiro de consciência e compromisso. O nosso Pai continua nos amando e vai continuar nos amando para sempre. Então, é muito mais uma questão de consciência para a gente atacar o problema de maneira por etapas. Não é para desanimar, é pelo contrário. É para a gente tomar consciência e fazer um projeto. Não é isso, Sérgio? Vamos fazer um projeto. E o projeto, claro, começa com alto amor, com caridade com você mesmo, no sentido de não se condenar por conta da falta do talento. Ou por conta de ter muitas imperfeições. Não é por aí. O objetivo do Espiritismo não é esse, de condenar. Já há muitas doutrinas que já condenam e que discriminam. Não é isso. Mas a doutrina espírita nos convida a termos consciência e um compromisso conosco. Por quê? Porque nós temos milênios adiante. Nós somos espíritos imortais em aprendizado. E que se de algum momento olhamos para essa lista e já conseguimos nos animar, porque já conseguimos algumas qualidades, é fundamental a gente ter consciência que em algum momento a gente não tinha. E a gente conquistou. Alguém deu a mão para nós e nós nos esforçamos. Eu espero que todo mundo esteja entendendo isso. Que não é um processo de uma fotografia instantânea, é assim e acabou. Não, é um processo dinâmico. Que se já conquistamos talentos, isso já é fruto do nosso esforço. Então a gente já tem que se animar com isso. A gente tem que, de alguma maneira, dar crédito para nós mesmos pelas conquistas que nós já conseguimos. Por outro lado, como você bem colocou, preguiça, relaxamento, falta de compromisso vai fazer com que a gente fique estagnado no nosso projeto. Não é, Sérgio? Então a gente precisa continuar trabalhando. Então, por isso que a doutrina espírita é útil. A gente tem que usar isso aí para o nosso bom proveito. Ninguém mais deve cuidar da nossa vida a não ser nós mesmos. Nós é que temos que prestar contas para nós mesmos. Então, no momento que a gente consegue ter essa coragem de olhar para nós mesmos, admitimos as necessidades que nós temos. E Deus é tão bom que Ele facilita, Ele ajuda. Sabe como é que Ele ajuda? Ele dá um recado muito claro. Por uma lei natural, você começa a ficar aflito. Qual que é o estado natural? O estado natural não é estar aflito. Mas como você está sofrendo? Pô, estou sofrendo, então é porque eu estou desviando de uma lei natural. E a lei é lei. Que dica mais óbvia que essa? E isso, Francisco, esse é um ponto importante, é cria movimento. Cria movimento. Porque a aflição faz você se rebelar. Reagir. Reagir. É. Eu queria conceituar uma coisa, para quem nos ouve, dois aspectos do lado consolador da doutrina. Quando a gente pega a última frase, bem-aventurados os aflitos, né, as bem-aventuranças, no capítulo 5, o Espiritismo traz uma informação extremamente importante, que é a questão de causas anteriores e causas atuais. Exato. Aliás, é o capítulo mais longo do Evangelho, o mais completo. Onde aborda exatamente o que mais tem exatamente nesse planeta. Porque esse é um planeta de sofrimento, né? Exato. Primeiro aspecto é, quando a gente começa a ler o capítulo 5, causas atuais, a gente observa que tudo que foi relacionado aqui... causas atuais. Não tem dúvida. O meu comportamento está gerando essas determinadas aflições ou sofrimentos. E Kardec é muito claro nisso. Ele dá muita ênfase nisso. Sim. E então, isso traz para mim, aí o lado consolo da doutrina, traz para mim o controle da situação. E a responsabilidade. A responsabilidade, porque a partir do momento que a responsabilidade é atribuída a mim, eu paro de projetar no outro, eu passo então a perceber que sou eu que vou ter que reagir. Exatamente. E dentro da fala de Jesus, vós sois deuses, que eu tenho a capacidade de mudar, sim, a situação. Por quê? Qual que é um efeito de quem sofre? Se a pessoa tem uma religiosidade, uma conexão com Deus qualquer que seja, ela pode pensar que Deus está castigando. E aí ela entra numa tristeza, num processo de autodepreciação, ela pode entrar. Se Deus está me castigando é porque eu não sou merecedor. Baixa autoestima. Se ela não tem religiosidade, ela se esvazia da vida. E é onde acabam acontecendo os suicídios e tudo mais. Então, assim, quando a primeira informação, não, Deus não está te castigando. Se é causa atual, observa o teu comportamento, porque a solução está no problema. Exatamente. Não é? Exatamente. O antídoto não está no veneno? Exatamente. A solução está exatamente no problema. Em analisarmos corretamente o problema, a gente encontrará a solução. Para aqueles que estão ouvindo, se puderem dar uma repassada nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é chave, ele é um guia muito importante, porque esclarece muitas coisas que a gente às vezes pode até ficar divagando, mistificando, né? E esse primeiro ponto que o Sérgio colocou é fundamental. Quer dizer, aqueles que conhecem pouco o Espiritismo podem especular o seguinte: não, eu estou sofrendo porque eu fiz algo no passado, não sei o quê. E aí, de novo, a gente, de alguma maneira, joga essa responsabilidade num outro plano. Mesmo que seja eu de ontem, né? Não sou eu. E aí eu não vou agir, entendeu? Eu aceito. Não, não é por aí a questão. Kardec foi muito claro que há realmente situações que são explicadas por desvios anteriores, tudo bem, mas a grande maioria ainda é resultante daquela ação instantânea nossa, em função das numerosas imperfeições que nós ainda carregamos. E aí o que acontece? Como a lei é muito boa, tem um reflexo imediato. Tenho imperfeição, gera o sofrimento. Tenho imperfeição, gera o desvio, gera o sofrimento. E assim por diante. Na medida em que a gente toma consciência disso, isso já é um grande passo. porque pelo menos nos consola das origens desse sofrimento, das razões desse sofrimento. E, por outro lado, também tira dessa responsabilidade, dessa possível ideia de que Deus nos castigaria. Não, é o contrário. Deus nos deseja que nós sejamos felizes, mas dentro de uma lei proposta por ele. Agora, o lado consolador também é a existência que eu ganhei foi muito bem planejada, inclusive com a minha participação, com a minha anuência diante de determinadas provas que eu assumi, gênero de provas que eu assumi para mim. E essa encarnação foi planejada para eu resolver as pendências quaisquer que tenham sido feitas. Se eu danifiquei o meu corpo, eu estou recebendo uma reencarnação para restabelecer a harmonia desse corpo. Esse desequilíbrio feito. Então, pelo mecanismo de causa e efeito, a gente começa a tirar essa questão de atribuir ao castigo divino as causas anteriores. Já que as causas atuais a gente viu que é comportamento, as causas anteriores também são desvios de comportamento que deixaram marcas. E pelo amor do Pai, pela compaixão do Pai, a gente ganha uma nova existência para restabelecer a ordem natural das coisas. Em outras palavras, né, o Evangelho, né, Sérgio, ele nos dá condição de atingir um novo patamar de interpretação. Essa relação com o Pai é uma relação mais madura, né? A providência divina já considera que a humanidade está em condições de compreender a lei. Portanto, para aqueles que compreendem, não há mais necessidade de aflição. Depois nós queremos falar um pouco mais, Francisco, toma nota para a gente falar ainda nesse programa. Você falou de aceitação. E a gente explorar um pouco mais esse tema, porque a aceitação, para estar certa, ela deve gerar movimento. Sem dúvida. Não apatia. Sem dúvida. E tem muita gente que confunde apatia com aceitação. Talvez a palavra aceitação não seja tão adequada nesse contexto. Mas é sem dúvida importante a gente entender que na medida em que a gente compreende a imperfeição e a causa do sofrimento, nós temos que trabalhar para corrigir o desequilíbrio. Na medida em que nós não conseguimos, Sérgio, aí é que está a sabedoria, né? A gente pode trocar essa palavra de aceitação por entrega. Entrega. Porque na medida em que a gente trabalha de uma maneira honesta conosco, o Espiritismo deixa claro que todos os espíritos que estão conosco leem os nossos pensamentos e percebem os nossos sentimentos e as nossas intenções. Se elas são sinceras, se elas são genuínas, sem dúvida, o momento da entrega é um momento de consciência tranquila, porque já estaremos ou teremos feito tudo aquilo que estiver sido ao nosso alcance para corrigir um eventual desequilíbrio. É nesse sentido que eu acho que a gente deve pensar em entrega, né? É um bom termo. Porque, sem dúvida, também não é só tomando consciência da aflição que a gente vai resolver o problema de uma hora para outra. A gente tem que aceitar uma lei de ação e reação. Aí entra duas qualidades. A aflição não vai sumir, né, do dia para a noite. É isso que eu quero dizer. Isso. Vai ter que ter a tal resignação que a gente tanto fala. Ou entrega, né? E a entrega. E aí entram duas qualidades enaltecidas por Jesus: a afabilidade e a doçura. Sim. Que eu, compreendendo o processo, eu vou me entregar. Em movimento, como você em falou. Em movimento. Vou me entregar para esse plano divino. Entrego para Deus aquilo que foge do meu entendimento e trabalho naquilo que está no meu controle. Exatamente. Amigos ouvintes, muita atenção para essa orientação. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. com essa frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. São elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando que você pode adquirir estas e outras obras na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, número 583, esquina com Alferes José Caetano. Vamos então para a nossa mensagem de abertura, súplica de Terezinha de Oliveira. Vamos então para o segundo bloco. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo na parte de coletânea de preces, hoje com o tema Por Alguém que Esteja em Aflição, extraído da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Esses são os itens 42 e 43. Eu vou ler e depois o Francisco comenta. Se é do interesse do aflito que a sua prova prossiga, ela não será abreviada a nosso pedido. Mas fora ato de impiedade, desanimarmos por não ter sido satisfeita a nossa súplica. Aliás, em falta de cessação da prova, podemos esperar alguma outra consolação que lhe mitigue o amargor. O que de mais necessário há para aquele que se acha aflito são a resignação e a coragem, sem as quais não lhe será possível sofrê-la com proveito para si, porque terá de recomeçá-la. É, pois, para este objetivo que nos cumpre, sobretudo, orientar os nossos esforços, quer pedindo-lhe venham em auxílio os bons espíritos, quer levantando-lhe o moral por meio de conselhos e encorajamentos, quer, enfim, assistindo-o materialmente, se for possível. A prece, nesse caso, pode também ter efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita uma corrente fluídica com o intento de lhe fortalecer o moral. Ver capítulo 5, itens 5 e 27, capítulo 27, itens 6 e 10. Esse capítulo que nós estamos estudando, né, Sérgio, é o capítulo Preces Espíritas, correto? Isso, coletânea de preces. Coletânea de preces espíritas, e aqui, no capítulo de hoje, estamos falando de preces por alguém que esteja em aflição, né? Que, coincidência ou não, tem tudo a ver com o tema anterior, do texto anterior de interpretação de Emmanuel. E tem uma ligação muito, muito, muito forte, né, com o que nós comentamos no final do bloco anterior. Que, na verdade, quando estamos em desequilíbrio, estamos aflitos, estamos passando por uma prova de correção, por uma prova de expiação, por uma prova de aprendizado. Então, para qualquer pessoa que entenda que o amor de Deus é bom e justo, é natural que, se a prova precisa ser, de alguma maneira, sofrida, né, executada, a prece não deve ser no sentido de retirar a prova, de extinguir a prova. Porque isso, de alguma maneira, vai privar aquele que precisa da prova de ter justamente essa experiência de aprendizado. Então, as preces por pessoas, por irmãos aflitos, está muito claro aqui, né, nas instruções do Evangelho segundo o Espiritismo, que são preces importantes para suplicar tanto àquele que está em prova, como também a todos aqueles espíritos que o assistem, que ele receba todos os bons fluidos para achar em si a coragem necessária, reunir em si todos os talentos, buscar a sua inteligência e usá-la, utilizá-la de bom proveito para superar a prova da melhor maneira possível. Além disso, né, a prece, o envio de boas vibrações podem auxiliar aquele que está em aflição a também ter aquilo que nós falamos no final do bloco anterior, mais resignação, a entrega em movimento, como também comentamos, que é no sentido de aceitar a situação, no sentido de ser como ser, sem revolta e passar pela prova. Aceitar não significa, né, Sérgio, essa questão de indiferença, não é isso. Aceitar é ter consciência de que a prova existe e de que tudo que aquilo que podia ser feito para evitar um problema, alguma aflição, aquilo já foi feito. Então ele tem que passar pela prova. E aí sim vem a palavra resignação, que faz parte, inclusive, do ganho de experiência da respectiva prova. Aquele que sai resignado, corajoso, ele já é um vencedor por uma prova. Embora, sob os olhos materiais, ele possa até ter sofrido uma derrota, seja ela qual seja, na área da saúde, na área sentimental, na área material, não interessa. Ele passou por aquela prova de maneira corajosa, resignada e aceitando em movimento, ou seja, trabalhando. E ele vai dar conta de si mesmo, Sérgio, de perceber que ao passar pela prova, ele continua sendo ele. Ele continua sendo um espírito, filho de Deus, que aprendeu com aquela tarefa, com aquele desafio que foi colocado à frente, e que ele, de alguma maneira, continua sendo ele, transformado, mais forte, com maior autoestima, como a gente estava falando antes. Porque, olha, eu superei o problema. O problema foi lá, estava difícil, estava desconfortável, a aflição, de fato, foi grande, mas eu estou aqui, eu estou inteiro. Eu superei, eu aprendi com uma série de questões, eu provavelmente aprendi com os desequilíbrios que eu tinha e que provavelmente agora eu vou tentar agir diante de um problema semelhante de maneira diferente, né? Então acho que é por aí, né? Francisco, vamos falar um pouquinho. Algumas pessoas relatam ter dificuldade para fazer prece. Esse capítulo ele traz alguns exemplos de prece. Mas algumas pessoas se dizem às vezes incapazes de fazer uma prece, de falar bonito, se decretam como talvez não merecedoras, pedem para que alguém intermedie o processo. Como é que é isso? A eficácia da prece? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que tem um pouquinho a ver com essa questão que a gente falou de relaxamento, de preguiça. E aí, ó, preguiça se transforma aí em sofrimento, é a rebeldia, é evasiva, né? O desânimo, né? E tudo na vida, Sérgio, tudo na vida é aprendizado. Tudo na vida é aprendizado. Se alguma coisa... Se a gente vem aqui só para fazer aquilo que a gente já sabe fazer... Qual que é o ganho? Qual que é o ganho? Cada um de nós já tem um talento. Ou já reúne um grupo, um conjunto de talentos. Qual que é o objetivo, então? É adquirir outros. E passar os talentos que você tem, ajudar aqueles que não têm os talentos que você tem. Pelo teu exemplo, pela tua experiência, pela tua paciência, de ensinar e de exemplificar. Então, assim... me parece uma resposta meio comodista, né? No sentido de falar assim, não, eu não sei rezar, eu não sei orar. O que interessa, na verdade, isso o Espiritismo deixa muito claro, não é o formato das palavras, não é a vergonha ou a vaidade na hora de se expor um conjunto de preces, mas é a intenção do seu coração de se sintonizar com o plano espiritual. Esse é o objetivo da prece. E como é que a gente faz isso? É só praticando, eu acho, Sérgio. A gente, de alguma maneira, a gente não nasce sabendo tudo, né? Então, para aqueles que entendem que talvez não saibam fazer a prece, na verdade, é um estado de comunicação, que pode ser silêncio. Na verdade, o silêncio é uma das melhores preces. Eu acho que esse ponto é importante, né? É importante que eles saibam. É uma mudança de sintonia, de padrão vibracional, que é conseguido através do sentimento. Então, na verdade, você não precisa de palavras. De jeito nenhum. Nem palavras bonitas. Não. Nem palavras da verdade. O que precisa, né, Sérgio? Bom, é minha opinião pessoal. É disciplina para qualquer coisa que você queira conquistar na vida. Qualquer coisa. Material, emocional, espiritual, tudo. Você tem que ter disciplina. Tem que ter uma meta, tem que ter um objetivo. Por exemplo, né? Ah, esse ano eu quero emagrecer 3 quilos. Qual vai ser a meta? O que eu vou fazer para abater esses 3 quilos? Porque não adianta ficar no desejo ou falar assim, é difícil. Não é, é difícil, tudo é difícil. Porque não há ascensão sem esforço. Não há, para nada. Ou esse ano eu preciso ler alguns livros a mais para, de alguma maneira, poder ter uma capacidade de redação melhor, quero escrever melhor. Tem alguma mágica? Não tem mágica. É o seu esforço individual, a sua vontade de melhorar. Claro, quando essa vontade é sincera, é traduzida pelo seu esforço, o que o Espiritismo tem de consolação? Tem uma consolação muito clara. Uma pléiade de espíritos que desejam o seu sucesso e que desejam se expressar por você, vão estar do teu lado. Vão te inspirar, vão te encorajar. Agora, os espíritos vão pôr na tua cabeça a tua capacidade de melhor redação? Ou vão, de alguma maneira, fazer uma mágica para tirar os 3 quilos? Não! Esse esforço, esse trabalho é seu. É seu. Então não adianta misturar as coisas. Só se vier um espírito personal trainer, né? Alguma coisa assim. Mas enfim, mesmo personal trainer vai fazer com que você faça o seu esforço de perder, não é verdade? Vai te motivar, né? Para motivar. Agora, voltando à questão da prece, né? Que você perguntou, a pessoa tem dificuldade e tal. É justamente na prática que a gente vai poder melhorar, admitindo que todas as imperfeições da vida são superáveis. E se você admira uma pessoa que já porventura se sintoniza com mais facilidade, ela também não ganhou isso do nada. Então não tem privilégio. Não tem perante o pai não tem privilégio. Pelo contrário. Pelo contrário. Tem mais é trabalho, né? O pai ama a todos e quer que todos sejam felizes. Não tem essa de ter ciúme, privilégio, tratar melhor um, dar melhor, mais dons para um do que para outro. Não. Não. Todos estão destinados a trabalhar, a incentivar, a investir o mesmo esforço, para adquirir os mesmos talentos. E prece não é diferente. Se você deseja ou de alguma maneira se acha ainda numa situação que não consegue se sintonizar, qual é a recomendação? Disciplina, meta, põe isso como uma prioridade na tua vida. Olha, eu vou reservar 4 períodos do dia na minha agenda, mas que seja 3 minutos. Seja 3 minutos. Eu vou parar e vou tentar me sintonizar. Mas tem que ser meta. Vai ser difícil no começo? Vai. Mas à medida em que você vai adquirindo a experiência, você vai ficando feliz, porque a cada vez que você volta a se sintonizar dentro de um processo de prece, você vai perceber que o processo de conexão é melhor, é mais eficiente. Da mesma maneira com qualquer coisa na vida. Vou aprender a jogar futebol, vou aprender uma outra língua. É assim, tudo é difícil no começo, Sérgio. Ou vai dizer que não é? Tudo. Se tem alguma coisa que é muito fácil, é porque você já carrega de uma existência anterior. Só isso. Não é porque você ganhou do nada. É porque você trabalhou numa existência anterior, foi disciplinado e agora tem uma facilidade. Agora, aquilo que você ainda não conquistou, tem que continuar trabalhando só. Então, o recado é ânimo. O recado é que a gente possa se sentir motivado a entender que o nosso esforço vai ser recompensado. É isso. Muito bem, explorou muito bem. Agora, para você que nos ouve, nós vamos ao item 43, que é uma prece. A prece que você pode fazer por essa pessoa que você gosta e sente que ela está em aflição. Deus de infinita bondade, digna-te de suavizar o amargor da posição em que se encontra a nossa ouvinte, se assim for a tua vontade. Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que a assistais nas suas aflições. Se no seu interesse elas lhe não puderem ser poupadas, fazei com que a nossa ouvinte compreenda que são necessárias ao seu progresso. Dá-lhe confiança em Deus e no futuro que lhe as tornará menos acerbas. Dá-lhe também forças para não sucumbir ao desespero que lhe faria perder o fruto dos seus sofrimentos e lhe tornaria ainda mais penosa no futuro a situação. Encaminhai para ela o nosso pensamento, a fim de que a ajude a manter-se corajosa. A oração é muito linda, né? Muito objetiva. Eu acho que para a gente poder destacar, finalizar esse assunto, se a gente for voltar ao parágrafo anterior, em que há o comentário de que a necessidade do sofrimento tem que ser um sofrimento com proveito, né? Quer dizer, aquela aceitação em movimento, aquela aceitação consciente, porque caso isso não ocorra, a prova terá que ser refeita. E é isso que essa oração justamente pede, né, Sérgio? Pede para que, caso não haja um entendimento, uma compreensão do porquê daquele sofrimento atual, que pelo menos a gente aceite no sentido de: Pai, seja feita a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é a melhor para mim. Se é uma prova que eu tenho que passar, é melhor que eu possa passar por essa prova com coragem, sofrendo, mas com coragem, porque é uma prova necessária. Caso essa prova seja afastada ou me recuse a passar por essa prova, nós espíritas entendemos que por uma lei natural ela será oferecida mais uma vez numa outra oportunidade. Então não tem esse saldo abonado, né? E não se trata de represália, não se trata de castigo, não, não. Essas aflições são necessárias para a nossa abertura de consciência, para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Isso que é importante que a gente entenda. Muito bem explorado. Utilizem essa prece sempre que necessitarem, que ficarem aflitos por alguém que você ama, que esteja em aflição. Chegou a hora dos nossos patrocinadores. A União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e é mantida com a colaboração de um grupo de abnegados companheiros que, unindo esforços, tornam possível que a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos possa alcançar os corações que dela necessitam. Agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo. E você, que ainda não colabora, participe. Ajude a manter a União Rádio Web no ar. Você pode anunciar o seu negócio ou a sua empresa no site ou no aplicativo da União Rádio Web. Ou, se preferir, deposite qualquer valor na conta poupança número 71850, dígito 4/500, agência 5189, no Banco Itaú. Repetindo, conta poupança número 71850, dígito 4/500, agência 5189, do Banco Itaú. E para acompanhar a utilização de cada centavo de sua contribuição, você acessa o site uniãoradioweb.com.br/prestação-d-contas, sem hífen, sem acento, sem nada, sem que ser cedilha. E você vai ver lá todo o gasto, todo, centavo a centavo, onde a gente está usando a sua contribuição. Eu queria também aproveitar para falar de uma grande campanha, a campanha Conheça o Espiritismo. É uma campanha da USE Intermunicipal de Piracicaba, e ela está distribuindo, Francisco, aquele livro Fundamentos da Doutrina Espírita. É, já distribuiu algumas vezes aqui na região. Sim, sim. E dessa vez ela adotou uma forma bem interessante. Os livros serão comprados com a doação daqueles que querem colaborar. E doados gratuitamente àqueles que desejam estudar. É isso, mas olha como que vai ser o processo. A USE vai entregar nas casas espíritas. Uhum. Os participantes das casas espíritas vão pegar e vão ficar como se fosse um padrinho. Vão pegar o livro e vão levar para quem ele gostaria de levar, o Consolador. Uhum. Então o próprio participante vai ser o mensageiro de Jesus, o mensageiro de Deus, e entregar esse valioso livro. Ou seja, ele livro. É colaborador totalmente ativo, né? Totalmente ele, ativo. Ele colabora doando, né, um valor, ele recebe o livro e ele continua colaborando, distribuindo o livro para quem ele quiser, né? É isso, né? Exatamente. As casas recebem e quem quer pega lá e distribui. E olha que interessante, a gente já está com 31,8% dos livros arrecadados. Nós queremos distribuir 25 mil livros. Já temos até o momento 7.951 livros doados. Que legal. E como é que faz para participar, Sérgio? É muito simples. É só acessar o site usepiracicaba.com.br. E está tudo lá, né? Está lá na homepage, na primeira página. É só você clicar no botão Quero Saber Mais e Participar. E lá você vai direto para um site seguro, onde você pode fazer a doação no valor que você quer. Tem alguns valores pré-determinados, que você pode usar cartão, tudo que você, da forma que você quiser, boleto para pagar. Extremamente seguro. Esse livro é muito bem redigido, né? É importante a gente falar da qualidade dessa obra, né, Sérgio? O título é Fundamentos da Doutrina Espírita, editado aqui pela editora M, que traz realmente uma base muito consolidada, sólida, né, bem alicerçada nos conceitos de Allan Kardec e da sua doutrina. Então, realmente é uma divulgação numa linguagem simples, numa linguagem bastante acessível, dos principais conceitos da doutrina, né, de uma maneira pura, de uma maneira correta. Né? De acordo com os ensinamentos propostos aí nos 5 livros de Allan Kardec. Muito bem. Vamos então para a nossa música, para todo mundo saber que é feita a muitas mãos o programa. O Guilherme escolheu essa música do Gonzaguinha, Vamos à Luta. Eu

O vosso erro consiste em não lhe prestardes bastante atenção. Melhores vos tornaríeis se nisso pensasseis muito e muitas vezes. Então, dentro da doutrina dos espíritos, quando a gente parte da premissa, né, que somos espíritos imortais e que já vivemos aí, né, centenas de anos, alguns milhares de anos, né, sem fim, sem dúvida, o nosso espírito já adquiriu uma memória de trabalho, uma memória de experiências, né? De alguma maneira já aprendeu como funciona a vida, né? Através dos contrastes. Nós estamos ainda num momento do nosso estágio emocional e da nossa evolução espiritual que o aprendizado é baseado no contraste, num sistema binário, né? 01, 01, 01. Que a gente pode traduzir como saúde, doença, calor, frio, escuridão, claridade, né? Ódio, amor, né? Dentro desses contrastes. E que tem tudo a ver também com uma outra lei natural, que é a lei de ação e reação. Então, já carregamos, como se fosse num nosso instinto espiritual, não só essa crença, mas na verdade uma percepção da realidade, como a própria equipe Verdade está respondendo, né? Agora, o que é interessante, o que é bonito, é a gente compreender que nós espíritos temos um acelerador e um freio, né? E a gente é composto e nós que comandamos o carro. O acelerador é o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha das nossas ações, pensamentos, intenções. E qual que é o freio? É a nossa consciência. A nossa consciência é como se fosse uma memória interna, um DNA espiritual, que ali grava todas as leis divinas. E de alguma maneira já está embutido em nós as leis do nosso Pai, que são leis universais, que não são exclusivas a nós, mas a toda a sua criação. Então, na medida que nós temos isso, essa consciência, esse livre-arbítrio, nós vamos aprendendo que realmente ainda há necessidade ou de provas ou de penas. O que é a diferença de uma prova e de uma pena, né? Pena, na verdade, é uma prova que não deu certo, né? É uma prova na qual nós falhamos. E não tem nada de mal nisso. Prestem bem atenção. Não tem nada de mal nisso. Todo mundo erra, faz parte do processo. Então não tem que pisar mais em cima e se autocondenar ou condenar o outro que está passando por uma pena, por uma dificuldade maior. Agora, a prova, na verdade, é algo voluntário. É uma experiência que a gente está escolhendo passar, na qual a gente já se acha apto a superar, a aprender, a evoluir. Né? Mas todas essas experiências, independente de ser prova, de ser pena, pouco importa a classificação, são bênçãos que são concedidas pelo Pai de maneira generosa para que a gente possa ir superando as dificuldades, para que a gente possa ir aprendendo mais. Se a gente for parar para pensar mais uma vez naquele texto da paciência e entender que o mundo tem desconfortos, que tem alfinetadas, como diz aquele espírito amigo, mas que, por outro lado, há uma fila de espíritos no plano espiritual desejosa de passar por experiências de recomeço, por passar por penas para reaprender ou por, de alguma maneira, refazer provas nas quais falharam. Então, o Espiritismo nos mostra, nos chama para essa consciência da oportunidade que nós estamos tendo, do privilégio que temos, da deferência que foi dada a nós por estarmos aqui agora, reencarnados, numa maneira, obviamente, temporária, mas que não deixa de ser uma excelente oportunidade para investirmos em nós mesmos, para nós ganharmos experiência e ganharmos mais felicidade. É isso, Sérgio? Quer completar? Não, muito abrangente sua resposta. Questão 961. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? A dúvida nos céticos empedernidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Será que precisa comentar isso? Bem claro, né? Tá tão bem claro. Quer dizer, eu acho que a única coisa que resta comentar é o seguinte: a experiência do desencarne, né? A experiência do retorno ao mundo espiritual, que é o estado normal de nós, filhos de Deus, que somos, na verdade, acima de tudo, nós somos espíritos, né? Esse processo de desencarne é extremamente variável. Não existe uma regra. Não existe assim, um manual, né? Porque ele é proporcional a todas as nossas ações, às nossas crenças, aos nossos créditos e aos nossos débitos. Com quem? Conosco mesmos, né? Com a nossa consciência. Na medida em que, se a gente for retornar no começo do programa de hoje, nós chegamos ao fim da nossa jornada, compreendendo que foi mais uma diante de tantas que já vivemos, e mais uma diante de tantas que ainda iremos viver. Se no final dessa jornada nós tivermos a consciência de que passamos sim por muitas aflições, mas que a maioria delas nós aceitamos, tivemos um mínimo de paciência, às vezes escorregamos, mas recomeçamos, enfim, se ao final da jornada nós tivermos essa consciência tranquila, vai ser muito fácil a entrega, porque aquele que acredita na justiça de Deus vai entender que cumpriu a sua tarefa da melhor maneira possível. Esse é o verdadeiro espírita cristão. Allan Kardec deixou muito claro que o espírita cristão não é nenhum santo, de jeito nenhum, não é nenhum perfeito. Pelo contrário, o espírita cristão é aquele que, acima de tudo, entende acho que duas ou três coisas. Entende que ele é filho de Deus, que ele tem o destino à felicidade e que ele deve trabalhar na melhor das suas forças para superar suas imperfeições. Esse é o espírito. Então não é medir resultado, né, Sérgio? É medir esforço. A gente não mede pela nossa consciência no final do desencarne, a gente não vai medir assim até onde eu cheguei. Ah, eu cheguei nisso, eu superei tal coisa. Não, não é isso. É o quanto eu me esforcei de maneira sincera e disciplinada para superar os problemas. Eu me esforcei sim, eu dei tudo de mim. Ah, é a paz e consciência que não tem preço. É o como que é importante. É o como, e não é o resultado, é o esforço. É como você falou, é o como cheguei, de que maneira eu trabalhei. De que maneira eu vivi essa vida? Num trabalho constante de ter melhorado? Ah, mas eu era uma pessoa extremamente fofoqueira. Eu estou desencarnando fazendo ainda duas fofocas por dia. Mas eu fazia 30. Né? E me esforcei, me esforcei, me esforcei. Estou deixando essa vida um pouco melhor. Com a tendência mais refreada. E com a consciência de que eu me esforcei. E com a consciência que eu tenho das limitações. Então, é por aí. Onde há esse tipo de consciência, há... Um reconhecimento. Um reconhecimento, principalmente o reconhecimento próprio, que Sim. vai diminuir o processo de perturbação pós-desencarne. Quer dizer, é um estado de consciência de aceitar que tu és filho de Deus, mas tu és imperfeito. Aceitar a imperfeição é complicadinho, né? É complicado, né? Mas assim, não, mas é o primeiro passo. Porque se a gente sequer acha em nós imperfeições, aí o processo é mais atrasado. Quem já se considera perfeito não tem espaço para melhorar, né? Não é? Não é? É. E perante a doutrina espírita, o que estaria fazendo aqui? Exatamente. O que estaria fazendo aqui? Por que sofrer? Por que ter tanta aflição? É porque deve ter uma razão justa e boa por parte do nosso Pai. Um plano de felicidade para ele. Um plano de progresso para ele. Não é? O Kardec, na questão 962, ele continua em cima da resposta dos espíritos. Ele pergunta a seguinte coisa: Como pode haver céticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? A resposta é: eles são em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões. A responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Dizem-nos a razão e a justiça que na partilha da felicidade a que todos aspiram, não podem estar confundidos os bons e os maus. Não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens que outros só alcançam com esforço e perseverança. A ideia que, mediante a sabedoria de suas leis, Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, não nos permite acreditar que o justo e o mau estejam na mesma categoria aos seus olhos, nem duvidar de que recebam algum dia um a recompensa, o castigo o outro, pelo bem ou pelo mal que tenham feito. Por isso é que o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Então, essa questão é muito esclarecedora, né? Porque, de novo, né, quase que de uma maneira automática, inconsciente, a gente tende muito a julgar os outros em função das nossas crenças ou do nosso comportamento e tudo mais, né? Então a gente pode até especular, né, o que o outro sente, o que o outro pensa, o que o outro acredita. E nesse particular, como Kardec não deixou de explorar nada, né, sempre explorou tudo, todas as perguntas que ele podia ter feito na época, ele fez. E nesse particular está muito claro, né, de que às vezes a gente pode entender ou achar que a pessoa é cética, mas a equipe Verdade está dizendo aqui, não, ali no fundo ele é durão, ele está querendo dizer para os outros que ele, de alguma maneira, supera ou não aceita uma lei, quando na verdade, na sua consciência, no seu DNA espiritual, ele acredita, ou ele quer acreditar, ele deseja acreditar. Uma outra parte dessa resposta, né, Sérgio, tem a ver o Evangelho de Mateus, em que Jesus diz assim: a cada um será dado segundo suas obras, né? Não há ascensão sem esforço. Perante uma lei que é igual para todos, quer pensar numa lei que é para todos, é a lei de Deus. A lei dos homens ainda está em processo de ser para todos. Ela vai se aprimorando. Ela vai se aprimorando. Conforme a consciência vai se expandindo. Exato, e vai deixando de ser, inclusive, necessária. Mesmo na porque medida ela em que... é exclusivista. Ela não é inclusivista. Essa é uma característica, Francisco, desculpa te interromper, mas a lei natural, ela inclui. E a lei civil, às vezes, ela cria exclusões. Sim, e é como eu falei, quer dizer, ela só existe por conta de uma série de imperfeições morais ainda da humanidade que precisam de processos corretivos, né? Mas à medida em que a humanidade evolui moralmente, não haverá necessidade alguma de leis humanas, né? Mas pensa numa lei que é igual para todos, é a lei de Deus, é a lei divina. E qual que é essa lei? A cada um será dado segundo suas obras. Todos têm que trabalhar, todos serão recompensados. E Jesus contou tanta história a respeito desse assunto, de maneira diferente, dos trabalhadores da última hora, dos trabalhadores da vinha, do filho pródigo e tudo mais, nas suas parábolas lindas, que deixam muito claro uma lei que é maravilhosa. Qual que é a lei? Deus ama a todos. O que mais? Deus não dá privilégio a ninguém. Então, assim, se existe alguém bem no plano espiritual, não é porque Deus gosta mais dele, não. Não é isso. É porque, de alguma maneira, ele atingiu esse estágio pelo seu próprio esforço. Lutou. Lutou e entrou numa faixa. Lutou a boa batalha, burilou. E tá bem, ele está bem. Então, não tem essa de privilégio. É merecimento. E é um merecimento igual para todos. Então essa situação é uma situação mesmo de estado de felicidade, que é conquistado pelo seu próprio esforço, né? Então, é uma lei de bônus direta, né? Que a gente tem algumas aplicações aqui na... A gente tenta até aplicar isso, né, em algumas leis terrenas, né, Sérgio? De alguma maneira existe alguma semelhança, né? Que a lei da ganhos de produtividade, bônus e tudo mais, né? Em função do seu esforço. Mas essa lei divina, ela é muito mais direta e muito mais perfeita. Porque não existe nenhuma posição após o desencarne que não seja de merecimento justo e bom de cada um de nós. Não tem. A última questão, porque a gente está quase chegando no final, e essa questão, para mim, Francisco, num entendimento de combater aquele pensamento de que estou sendo castigado. Deus está bravo comigo e está querendo me punir. E a questão é a seguinte, a questão 963. Kardec pergunta, com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? E a resposta, não. Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para sua bondade é destituído de valor. O que a gente pode comentar a respeito disso, né? Para quem já tem fé, para quem realmente acredita, ao ler uma resposta como essa, que é uma lei, que é uma resposta direta vindo da espiritualidade, dentro daquele aspecto que nós acabamos de comentar, Sérgio, que Deus é infinitamente justo e bom, não poderia ser de outra maneira. Deus se ocupa de maneira igual com todas as suas criaturas, com toda a sua criação. Ele ama igualmente toda a criação. Se em algum momento estamos, de alguma maneira, nos sentindo desamparados, a doutrina espírita deixa muito claro que isso não está acontecendo por parte do Pai. Por parte do Pai não está. Cabe a nós recuperarmos a nossa consciência e percebermos quantos artifícios, benefícios, privilégios, condições favoráveis nós já carregamos mesmo durante as tribulações. Essa é a mensagem espírita, deixando claro que é justamente na tormenta que toda a espiritualidade, o Pai, continua a se ocupar da mesma maneira. Os humanos aprenderam a julgar os fatos, Sérgio, e a classificá-los como bom e mal. Bom e mal. Aos olhos humanos. Mas a doutrina nos convida a olhar para essas questões de uma maneira a não julgar como bom e mal. Mas muito mais no sentido de que todas as experiências são resultados das nossas ações, merecimentos, mas acima de tudo, nos levam a um novo patamar. E se a gente for olhar isso de uma maneira realmente mais consciente, eu vou além. Se é que de fato é para classificar bom e mal, aquilo que a gente considera mal, nós já sabemos, Sérgio, que na maioria das vezes, para não dizer sempre, é o que mais nos alavanca para superarmos e sermos melhores. Então que a gente não classifique tanto as coisas da vida, as nossas aflições, como sendo uma experiência ruim. É uma experiência desagradável, mas não é uma experiência ruim, não é uma experiência má, não é uma maldição, não é um castigo, não. Não, as experiências pelas quais passamos pela vida, se a gente tiver ainda e continuar classificando, que nós aceitemos o lado bom de todas essas aflições, para seguirmos adiante, entendendo que somos o que somos hoje, principalmente pelas dificuldades que superamos. Não é pelos momentos bons, pelos momentos felizes, pelos momentos de apoio, é que nós somos o que somos hoje. Nós somos hoje mais sapientes, mais conscientes, mais experientes por conta das dificuldades, daquilo que a gente reclama, daquilo que a gente classifica como coisa ruim, como coisa desagradável. Então que a gente pare para pensar um pouco sobre essas questões e ver realmente que o Pai deseja o melhor para nós, e assim como os pais terrenos às vezes expõem os filhos a experiências desagradáveis, um pai terreno nunca vai desejar o mal para o seu filho. Ele vai querer que o filho cresça. Ele vai querer que o filho se desenvolva e amadureça. E é isso que o nosso Pai deseja para nós. Muito bem. Estamos chegando ao final. Mas eu vou ler a poesia de Maria Dolores, extraída da obra intitulada Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier, A Conquista de Paz. Não creias, alma querida, seja a prova que atravessas a chaga maior da vida, marcando suplício atroz. Enquanto expões o que dizes, há corações pela estrada tão tristes, tão infelizes, que a dor lhes consome a voz. Esse carrega desgosto, regado de pranto oculto, aquele em pleno tumulto sente angústia e solidão. Outro tem tanta amargura que treme quando caminha, de alma cansada e sozinha, caindo em perturbação. Esse transporta doenças, embora a expressão correta, outro tem mágoa secreta, disfarçando o próprio eu. Aquele chora e tropeça, na penura em que se arrasa, outro viu a morte em casa, revoltou-se e enlouqueceu. Alma irmã tolera e aceita a aprovação recebida, abençoa a própria vida, seja esta vida qual for. O sofrimento onde esteja é a luz com que Deus nos guia nas lutas do dia a dia para a conquista do amor. Maria Dolores sempre nos emocionando com e suas... Totalmente aderente ao tema. Ao tema, né, totalmente música. Aderente. Esse programa, é importante que a gente disse aqui nos bastidores, o ouvinte saiba, é feito a muitas mãos. A gente, tanto eu como o Wilson, a gente se prepara para fazer o programa e recebe muita contribuição do plano espiritual para que as coisas fluam da maneira que precisam fluir. Agenda espírita de 16 a 22 do 10. A Maria Antônia Paduan, no dia 16, é mais conhecido como hoje, né? Está lá na Casa Espírita Francisco de Assis, fazendo uma palestra. O Alex Bonafini, no dia 23, terá palestra na Sociedade Espírita Casa do Caminho. Você tem alguma palestra essa semana, Francisco? Não lembro agora. As minhas se encerraram também. Já fiz segunda em Santa Terezinha e terça na minha querida Iracemápolis. Estamos chegando no final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte desse programa ou mesmo deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão desta edição às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 da manhã e às 8 da noite, e aos domingos, às 4 da manhã e ao meio-dia. Lembrando que estamos ao vivo todas as quartas-feiras a partir das 19h30 e todos os domingos a partir das 9h30 da manhã. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. São 20 anos levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes: Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, aqui conosco essa noite, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan e Sérgio Aguiar, esse que vos fala. Nossos operadores de som, o André Sanson, que vem normalmente de domingo, e o Guilherme Pereira, nosso companheiro de toda quarta-feira aqui presente. E na apresentação, o incomparável Wilson Roberto Garcia. Eu vou aqui me despedindo, agradecendo a Deus pela oportunidade do trabalho bendito e dando um beijo muito especial para cada um dos nossos ouvintes da noite. E passo para o Francisco, então, para as suas últimas palavras e a oração para o fechamento. Muito bem, eu também gostaria muito de agradecer essa oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, refletindo sobre essa doutrina tão importante, né, que nos auxilia a melhorarmos e a sermos mais felizes. A você, ouvinte, que esteve conosco, que possa, né, junto conosco, continuar a receber as bênçãos de Jesus, a inspiração do alto, a proteção dos bons espíritos, para que possamos todos juntos continuarmos a nos auxiliar mutuamente e a continuar a implantar um projeto de felicidade para essa morada do nosso Pai. Que nosso Senhor Jesus nos abençoe, nos proteja, nos envolvendo na sua paz e no seu amor, não apenas hoje, mas sempre. Que assim seja. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.